Salve, salve, coelhada! Decadentes número 12 no ar! Ela, ela, ela, viu? Eu vou te cortar, viu? Cristiano, tô achando que é o seu pé frio mesmo, bicho. A gente só perde quando você aparece no programa. Dá seu boa noite, hein? Boa noite, amigos do Decadentes, nação americana. Eu tô achando que o troféu Colatina vai pra mim hoje, hein? Fiquem ligados aí. Você tá a perigo, viu? Mas quem gosta mesmo de disputar o Colatina, que aliás votou em si próprio no último programa, o menino Corneta, dá sua boa noite. Boa noite. Que beleza, que animação. Tô arrepiado. Ah, não brinca. Nossa. Só você. Ô, Alisson, você na foto, pelo menos, tá sempre alegre e sorridente. Você tá irritado? Eu tô, e eu tô lançando aí a hashtag Fora Cristiano Pé Frio. Vamos ver até o programa, até o final do programa, a gente decide se ele volta ou não. E fazendo a estreia da noite, nosso querido Marinho Monteiro, grande historiador americano. O que você tem para falar de hoje, Marinho? Dá seu boa noite aí pra galera. Boa noite, ícone, Henrique. Irritado jamais. Irritado eu tava quando eu frequentava Frimisa no módulo 2. Eu frequentava lá Ipatinga numa terça-feira à noite contra Ideal e chovendo. Uhum. Era nessas épocas que eu andava irritado. Hoje estamos na primeira divisão e ainda vamos com luta para virar isso aí. É, isso aí. São só dois jogos, né, gente? Pelo amor de Deus. Antes da gente entrar no jogo, vamos aqui começar com uma notícia boa, né? Acho que a torcida está precisando. O ouvinte dos Decadentes está precisando. Então vamos. É a notícia vamos. Boa? É notícia boa, é notícia boa. Já foi falado lá no tanto no Facebook quanto no Twitter. É, nós passamos esse final de semana preparando um feed. Então, você que está acostumado a escutar outros podcasts e é acostumado a baixar MP3 e não entrar no YouTube para ficar ouvindo podcast, então, a partir deste programa, a partir de amanhã, esses feed vai estar disponível, a gente vai soltar esse feed tanto no Facebook quanto no Twitter. Isso, quem que vai? Tá vazando o áudio. Tá vazando o áudio aí. Acho que parou, pode continuar. Vamos lá. Esse feed vai estar lá. Que, aliás, quem segue no Twitter já viu esse feed lá, que a gente lançou ele pra galera que segue no Twitter fazer o teste, ver se tá funcionando direitinho. Até agora ninguém reclamou. Então, fica de olho, assim que acabar o programa, eu vou botar esse programa no ar lá, vai ser publicado o endereço do blog, para quem quiser entrar no blog, fazer download do MP3 no celular, no computador, onde quiser, vai estar o endereço do feed, para você que usa algum agregador de podcasts, aquele WeCast, PocketCast, seja lá qual for, e no iTunes também vai estar funcionando, se você colocar o feed lá, já está funcionando, você já vai encontrar o Decadentes. Não vai encontrar na busca, porque nós estamos ainda naquela fase de autorização da Apple, que é chatinha. Mas isso eu acho que nessa semana, pelo menos, deve acontecer. Então essa é a novidade, essa é a coisa boa. Bom, para quem está muito nervoso, eu vou na onda do Marinho, eu estou na mesma, sabe? É o famoso problemas de primeiro mundo, né? Beleza, perdemos dois jogos, não é bom. Mas calma, nós entramos em campo hoje com quantos desfalques? Nós entramos... Pois é, é um jogo direto, que vale 6 pontos, uma briga que a gente imagina que seja um adversário direto ali, pela permanência, pela Sul-Americana, né, dentro do que nós podemos aguardar do América esse ano. Então foi chato, uma condição atípica de gramado, muito frio, muita chuva, né, o gramado, pelo menos pela TV, me pareceu uma bela bosta, me parecia muito ruim, mas nada disso é desculpa. O time estava se apresentando até, de certa forma, bem. Conseguiu aquele gol, conseguiu ter domínio no primeiro tempo e controle da bola. No segundo tempo, aí o menino Swellington, puta que o pariu, estava indo bem, tava beleza, né? Ele estava à frente do marcador, resolveu ir para trás. Quando foi para trás e descobriu que a bola ia chegar na frente, passa ali uma gravata e aí o juiz marca pênalti. Não tem nem o que discutir. Ouvi dizer que Itatiaia diz que nenhum dos dois pênaltis foi pênalti. Não tem televisão na Itatiaia, gente. É a única conclusão que eu posso chegar. Porque os dois pênaltis foram muito claros. Absolutamente inegáveis que eles aconteceram. Veio a pressão do Joinville. Do Chapecoense. Veio a pressão do Chapecoense. Eu sei que eu sou... Já conversamos aqui antes do programa. Eu sei que eu sou voto vencido. mas para mim houve falta na corrida do Bruno Rangel, falta no Alisson na hora que ele está dominando a bola, porque ele estica o braço, aquela câmera lateral ali, a câmera do impedimento, você vê com alguma facilidade que ele estica o braço e empurra o Alisson para poder dominar aquela bola. Então para mim ali foi falta naquele lance. Ok, não vou dedicar a derrota do América completamente à atuação da arbitragem, porque não seria verdade. O América foi covarde, para variar. O América foi covarde, se acomodou, deixou tomar pressão, não teve reação e sai 3-1 nas costas, tendo que reverter. Alisson, quer começar sua análise? É bem parecido com o que você pensou. O América começou o primeiro tempo, o time conseguiu segurar sem grandes sustos. O América jogou recuado, como tem sido constante, mas é um pouco de se esperar jogar com cuidados defensivos lá contra a Chapecoense, mas conseguiu dominar e não ter muito susto. É aquele recuado que você consegue controlar razoavelmente o jogo. Baixíssima posse de bola do América, isso tem sido um problema, isso vai ser um problema. Time que não mantém a bola no seu pé está sendo o tempo inteiro atacado. Time que está sendo o tempo inteiro atacado, em algum momento a coisa vai desandar. E aí chegou o segundo tempo e a coisa desandou. Os nossos três zagueiros que a gente viu fazendo boas atuações no Mineiro, mas a gente sabe que não são, nenhum ali é um primor de técnica, nenhum ali é uma maravilha. O Alisson tem sido o melhorzinho deles, mas o Suelton uma hora ia acabar dando uma entregada na paçoca. Essa entregada foi hoje. Não é para crucificar, fez boas partidas já. Hoje não fez uma boa atuação, mas eu percebi que depois do lance do pênalti ele se descontrolou completamente no jogo. E aí começou a errar muita coisa. O que deixa a gente preocupado é essa postura muito defensiva. Mas a gente precisa entender também o lado do Givanildo um pouquinho. A postura um tanto defensiva como tem sido é muito também por falta de qualidade técnica. Ele não tem o plantel tecnicamente que ele gostaria. E além disso, a gente tem vários desfalques e desfalques importantes que não jogaram esse jogo de hoje. Então é difícil você, que já tem um plantel que não é aquilo que você necessita, você perde vários jogadores e chegar lá e encarar o Chapecoense de igual para igual. O jogar um pouco recuado não é o problema, eu tenho falado isso. O América vai jogar um pouco recuado a Série A. O América só precisa oferecer perigo para os adversários. Os contra-ataques precisam ser mais perigosos e não conseguem ser. De acordo. Marinho, você que está chegando hoje, o que, que você tem a me dizer? Boa noite a todos os participantes aí do Decadentes. Estava assistindo a partida. Primeiro tempo, tinha até relativamente gostado pelo contexto, né, pelas adversidades lá do campo. É bom lembrar que a Chapecoense permaneceu na Série A ano passado graças ao seu estádio jogando ali. Né? Eles praticamente não perderam ali, foram poucas derrotas, eles garantiram a pontuação necessária. Então, assim, eu já sabia que seria algo complicado. O América repleto de desfalques, concordo com o que vocês falaram. O América indo completamente titular, com todos 100%, já seria difícil. Outro jogo. Não, e já seria difícil assim mesmo. Agora a gente sem Osman, o Tony, o Pablo, o Adalberto, o Jonas até que não, porque o Helder entrou e para mim ele tá até melhor na posição. E o Rangel, que é um guerreiro lá na frente, até mesmo o Borges, pela sua experiência, que a gente precisava nesse jogo segurar a bola no ataque, eu acho que nessa série de desfalques eu já estava torcendo pro América resistir e conseguir jogar, né, de uma forma mais compacta, mas segurando um pouco a bola, um pouco mais à frente, para evitar que a bola fique zanzando lá na nossa área. E o segundo tempo foi um desastre total. A nossa zaga, ela é ainda a mesma da Série B. Eu acho importante vocês ressaltarem uma questão. A arbitragem da Série B, vocês já repararam que deixa o jogo mais rolar, né? Mais contato. Rola mais, isso. Tem que avisar o pessoal que Série A, o cara marca faltinha, entendeu? Isso. Tem muito pênalti ali que o Suelton acha, segurando igual esse lance aí, ele segurando na Série B, talvez não dava o árbitro, deixava passar... Eu já vi coisas mais grotescas na Série B. Agora, na Série A, tem muito mais câmera, tem muito mais mídia, tem muito mais pressão na arbitragem. Encostou, o cara vai marcar. Vai, entendeu? Marcar. Então, assim, eu acho que o América se descontrolou e faltou muito segurar a bola no ataque. E peço mais uma vez, porque nessas horas é uma parte da torcida, ficou naquela história: ah, ganhou o Mineiro, então estamos acomodados. Para começar, a diretoria não acomodou, não, porque se ela achasse que o time estava bom, ela não estaria buscando reforços, como o Helder, como o Bárbio, o Eduardo, o Fernandinho, o Alan Mineiro. O América está contratando atrás de contratação dentro da sua realidade. Isso por si só, tá, é uma prova inequívoca que o América sabe que o time do Mineiro não vai aguentar o brasileiro. Isso. Agora, se a torcida largar o osso na segunda rodada, quem que vai empurrar o América? Já tem 19 torcidas torcendo contra a gente. Então vamos acreditar e vamos torcer junto. Isso aí, eu concordo com você. Não, não pode desesperar por causa de dois jogos, não. Cristiano, você vi sua live hoje no Bravos Americanos no intervalo, você estava muito animado. Mudou um pouquinho, né? Depois do intervalo. Boa noite, amigos decadentes, nação americana. Foi isso mesmo, né? Primeiro tempo foi um primeiro tempo bom, não foi assim excelente, mas foi um primeiro tempo bom. Eu acho que nós conseguimos cumprir o dever no primeiro tempo. Inclusive, eu achei que o Thiago Luiz e o Rafael Bastos estavam dentro do jogo, estavam participantes, estavam ativos, né? Não é à toa que saiu o primeiro gol. Né? O time da Chapecoense também teve alguns problemas, né? O Ananias machucou. Eu acho que o Ananias ia dar muito trabalho para a nossa zaga ali, principalmente nas costas do Jonas, apesar do esquema tático hoje favorecer ele, deixar ele um pouco mais livre para atacar. Acabou o primeiro tempo, tudo ok. O problema foi o segundo tempo, foi aquele desastre, né? Voltamos totalmente apagados. E eu acho que foi o que o Marinho falou, a questão das faltas. Acho que o excesso de faltas prejudicou o time. Eu apostei que o Suerto ia ser expulso no segundo tempo, Eu achei que o né? Arthur fosse expulso. Não, mas eu apostei no o primeiro tempo, o Suerto atropelou um dos jogadores deles, que saiu até machucado, e estava cometendo faltas assim, muito bobo, estava muito. Parecia que estava nervoso no jogo, não sei te dizer o que aconteceu, mas o segundo tempo ali o América não conseguiu ter posse de bola mais uma vez, né? Fechou a cozinha, jogou do meio de campo para trás. Os poucos contra-ataques que nós tivemos, infelizmente, também não foi efetivo mais uma vez, e é o que me preocupa hoje no América, né? O ataque. E esse excesso de jogadores aí no DM, né, do América, tá? Eu tô bastante preocupado com isso. Acho que, inclusive, isso é até um lance para uma pauta futura aí. Não, vão ver esse plano de saúde aí, né? Pois é. Dá Outra uma coisa, benzida. a novidade foi que esse jogo eu pude conversar com um dos torcedores da Chapecoense, né? Tava em loco e ele me passou a visão contrária. Que mais Nós logo aí que eu vou vamos ser ouvir demitido, esse. Não, nós nós vamos vamos mandar o ouvir áudio daqui a dele. pouquinho. Vamos deixar só o menino burrado falar. Vai, seu corneta. O senhor quer mostrar a camisa que o senhor está vestindo na câmera? Beleza. Vamos lá. Posso começar a xingar? Vai, Não, tô pode. brincando, vamos lá. Não, não, não. Vamos tentar ser mais sério aqui. Perder pra Chape lá não é nenhum absurdo. É o time cascudo, tá? Dois pontos que eu quero falar sobre o jogo de hoje. O que me incomoda não é nem a derrota. É a posição que a gente for parar na tabela agora. Eu não sei que efeito vai ter sobre o nosso elenco de desfalcado, entendeu? Isso, tá na ação, pode dar um peso a mais que não precisava nessa hora pro time. O time é o reserva, a porqueira do Vitória que ganhou do Corinthians, exemplo mais relaxado, ou seja, com menos desespero de vencer a gente, ou seja, a gente tá desesperado, eles estão mais tranquilos. Vão ver como vai ser isso na quarta-feira. E o jogo de quarta agora vale 600 pontos pra gente, né? Até para poder sair da condição que o time ficou na tabela ruim, mesmo ganhando, vai continuar na zona da degola, mas é uma coisa que vai ter que trabalhar durante a temporada aí. O importante é ficar a última rodada fora dessa zona. E outra coisa também interessante, viram um pulso hoje? Que povo fez essa punheta no nome da média do torcedor? Foi 2.100 e poucos torcedores, ainda de R$ 21.000. E o Debate de povo chuva, né, enchendo o Corneta? rádio. Ué, Sensação mas não térmica. é o. Tava a sensação térmica de Polo Norte lá, meu amigo. Não. É, Essa peraí. sensação Mas o. térmica aqui no jogo da América vai 12 torcedores. Não. Não, mas o pessoal tá acostumado a Chapecó com isso ou não? É a primeira vez que eu vi. É engraçado, né? Não é a primeira vez. Mas ali, ainda então... mais o estádio ali do jeito que é, aberto daquela maneira, só os doentes que vão, só. É natural, Corneto. Calma aí. Vamos dar uma olhada no final do campeonato. Público pagante. A média de público da Chapecoense. Aliás, eu vou procurar aqui qual foi a média de público da Chape no ano passado. Aí eu te passo esse dado daqui a pouco. Hoje foi totalmente atípico. Diga, meu querido. Não, e sem contar outra coisa, Cláudio. O campeonato catarinense, se você reparar, parece uma disputa entre cidades, né? Aham. Porque... inclusive, a maioria dos times lá levam o nome da cidade, como Criciúma, Joinville. A própria Chapecoense usa o gentílico. É. Então, é o seguinte, eles têm uma mobilização ampla, total e restrita da cidade para levar o nome do time, que é uma espécie de porta-voz institucional da cidade em si. Né? Isso. Agora, a gente já tem esse problema, né? A gente está no olho do furacão aqui, com duas massas, e a gente já tem mais outras adversidades para encher o Independência. Pô, e o América foi campeão batendo no 7 clássicos, invicto, e não consegue encher o Independência, pô. A torcida tá querendo mais o quê? Me explica. Não, não dá. Não dá pra falar que esse jogo de hoje tá aqui, realmente não dá pra servir de parâmetro. Como um jogo, quarta-feira, 9h45 da noite, igual vigente querendo fazer comparação, não dá pra comparar também. Eu não vou reclamar do público do América contra o Bahia naquela quarta-feira, porque é um horário ingrato, gente. O povo tem que trabalhar. Agora, mais do que nunca. O país está com alguns probleminhas econômicos, ninguém quer chegar atrasado no trabalho quinta-feira para dar motivo, não. Então, oi, acontece. Agora, aqui, ó. Não, deixa eu só passar isso aqui. A média de público da Chapecoense no ano passado, no brasileiro, foram 9.072 torcedores. É bem diferente. Aí. Pode falar, Alisson. É, a torcida gosta mesmo, gente, é de cornetar, vocês sabem disso. Então hoje perdeu, a gente já tá cheio de participação aqui, ó. O João Pedro tá falando aqui que, embora tenha perdido o jogo, ele acha que o time não deve ser crucificado. Ele ressalta aqui que o time jogou o primeiro tempo com vontade e tal. O Felipe tá bravo com o Suelton, que vocês não têm noção. O palavreado dele aqui. Só poderia ler se a gente tivesse aquele pi pra colocar. Então, como a gente ainda não tem, Felipe, eu não vou poder ler o seu comentário. É, eu acho que ele tá bravo até comigo, porque eu falei que o Suelton jogou alguns jogos bem aí. O Ramon Gregório, nosso participante de sempre aqui, pagodeiro, tá falando que o resultado foi lá é normal. O futebol apresentado foi preocupante, mas perder lá em Chapecó é dentro da conta. Uhum. Guilherme Chaves, se existe um momento certo para perder, o momento é agora. É levantar a cabeça e lembrar que cada jogo é uma final. O Lipe continua nervoso com o Suélio, tá impressionante, né? Tá, ele tá bravo, tá bravo. Mas o Suélio garante nosso emprego, digamos, de passagem, né? Poxa. E o Suélio é amigo do Cristiano, né? O Cristiano pode, de repente... Ele não é amigo do Cristiano, ele é fã. Exatamente. Explica isso pra gente, Cristiano. Foto com o Cristiano. Vocês fizeram um comentário equivocado. Ele é fã do Cristiano Locochoco quando era barbudo. Ele não me viu sem barba ainda, então eu não deve ter visto na live, né? Então eu não sei se ele pediria pra tirar foto novamente comigo. E só pra deixar aqui, só pra complementar o que vocês falaram aí sobre a Chapecoense. Ano passado, dos 47 pontos conquistados, 32 foi em casa. Então, realmente, eles em casa, eles têm uma campanha muito boa. E o nosso amigo Luan, que fez o áudio, está escutando o Decadência, está mandando abraço para todo mundo, está se divertindo, está gostando muito. Abraço. Aqui, um abraço para o Luan. E já vou aproveitar e mandar um abraço para o Brendo também, que você comentou no último programa. O Alisson fez a encomenda da música tema. Ele já escreveu, já mandou pra gente, vai gravar, tá bacana demais. Assim que tiver pronto, nós vamos botar no ar e vamos chamar ele aqui também, porque nós queremos ele participando, viu? Exatamente. Olha só. Vamos lá, eu cheguei a falar que eu achei que o Arthur que ia ser expulso. Eu achei que o Arthur tava muito mal no jogo de hoje, muito mal durante todo o jogo, acho que ele não atuou bem. E logo depois do primeiro gol, quando o jogo ainda tava empatado, ele foi numa disputa de bola ali na lateral. Que ele, assim, ele tentou dar duas cotoveladas no cara. É porque ele não conseguiu. Ele não teve competência para dar nenhuma das duas, porque ele seria expulso. É igual o Rafael Bastos, ele mira, né? Pois é. Ele vai, tentou dar duas cotoveladas no cara. Primeiro, quando ele sobe para disputar a bola. E você vê que assim, é cotovelada, não é estou abrindo o braço e posso acertar em você. Não, não. Ele tentou acertar o cara duas vezes, na hora que ele estava subindo, e depois que ele caiu no chão, ele tentou de novo. Não, e o mais impressionante é que ele é um jogador bem versátil, porque ele tentou a primeira com o braço esquerdo, na sequência ele já tentou a cotovelada com o braço Com direito. direito, ambidestro. Ele tá no esporte errado, meu amigo. Isso é MMA purinho. Mas se fosse MMA, ele morreria de Ai, ai. fome, porque ele não conseguiu acertar, ué. Pois é. Agora, falando em cotovelada também, primeiro, eu não acho que ele fez isso simplesmente porque ele é louco da cabeça, porque eu nunca vi ele fazer nada disso nos jogos anteriores. Eu imagino que ele tenha sido provocado. Sim. E eu não vi nenhum lance necessariamente de provocação, a TV não focou nada disso, não houve comentário, mas a saída do Barbio, logo no primeiro tempo, é de se entender que o jogo lá dentro não estava fácil. Que eles são de morder. Porque o Barbinho saiu, ninguém entendeu o que que estava acontecendo, ele cai no chão, é atendido lá de fora, volta, não aguenta e cai no chão de novo. Perguntado pela repórter, diz ele que estava com a costela doendo, que levou uma cotovelada de não sei quem. Bom, então, primeiro isso me mostra que lá dentro a coisa não estava tranquila. Segundo ponto é que eu espero que ele tenha fraturado a costela. Porque se ele não fraturou a costela. Você vai me dar licença, não é para sair de campo. Se ele não Não. fraturou a costela, devolve pro Vasco. Pelo amor de Deus. Que cotovelada dentro de campo de futebol é todo dia. É arroz com feijão. Enfim. Então vamos ver aí o que aconteceu com ele. Achei muito Hoje, estranha a explicação. eu só tô achando, é o que a gente falou, tá faltando jogar a pilha nos caras e botar ordem no galinheiro. Não tem jogador, a gente tá precisando. Não tem o um cara que chamando o zagueiro tomar todinho. Posicionar o cara, sabe que o capitão de agir não tem, não, cara. O Guerreiro não tá fazendo serviço. Qualquer um. Ou é o Barça, alguém tem que organizar esse time dentro do campo também. A gente tá precisando desse maestro. Só o velho ficar gritando na borda, no banco é infartado, daqui a pouco ele vai adiantar. Eu tava pensando Tá sobre precisando de um isso. Eu jogador. tava pensando sobre isso vendo o jogo de hoje. Tem que ter um jogador que bota moral no. Porra, vamos marcar direito, caramba. Vai pra lá pro seu lugar. Organiza. Não tem, cara. Não tem. A gente tem que ter um jogador dentro de campo que faz isso também. Não adianta ter um capitão ter a braçadeira linda, maravilhosa, azul e branca, não faz porra nenhuma. Eu sei que ele mudou a cor, mas Aqui, eu eu vou cortar sua ainda. câmera que essa camisa tá me irritando. Você que pediu. Não, eu não pedi, eu perguntei se você queria mostrar. Eu queria falar sobre isso, porque eu estava observando no jogo de hoje, estava pensando sobre isso. A gente estava comentando aqui sobre os reforços que estão chegando e a Sim. diretoria que está se mexendo. Eu estava pensando sobre isso. O time titular do América hoje, não só o time titular, o elenco, se tivesse sem esses desfalques, eu estava com dificuldade de encontrar jogadores para encher uma mão de jogadores que já jogaram como titular alguma Série A, seja por qual clube fosse. Seja em qual momento fosse, mas que jogasse uma Série A como titular, a maioria dos jogos e tal. Eu consegui chegar no nome do Guerreiro, no nome do Borges, que já não são mais. O Borges de hoje já não é o Borges que foi destaque no Campeonato Brasileiro. O Guerreiro de Nem o hoje também Guerreiro. não é o Guerreiro que já foi titular de Série A de Brasileiro. E isso é um negócio que me preocupa. Eu não sou desses favoráveis 100% a medalhão. Acho que o América, para conseguir se manter na Série A, vai precisar de um time muito mais batalhador do que um time sensacional tecnicamente. Porque a técnica vai ser difícil para a gente competir mesmo. Mas vai fazer falta esse fato da gente não ter no nosso time ou no nosso elenco jogador que é acostumado a jogar com São Paulo lá no Morumbi. Nosso elenco deve ter também, para contar nos dedos, jogador que já jogou no Morumbi, que já jogou no Beira-Rio. Que já jogou na Arena do Grêmio, isso vai pesar. A diretoria fez a promessa de quatro ou cinco jogadores de 300 mil. Quem faz promessa está sabendo que vai ser cobrado no futuro e a cobrança está chegando. O América foi campeão mineiro, a gente sabe da batalha que foi, a gente é muito agradecido por isso, é um título para se comemorar por muito tempo, mas no meio do próprio Campeonato Mineiro, a própria diretoria reconheceu que o elenco não era forte o suficiente para a Série A, e aí vieram essas promessas de jogadores mais badalados, jogadores mais acostumados com Série A, e a gente vai precisar desses caras. É, o Alisson, Sim. eu concordo com isso e eu estava querendo fazer uma observação sobre o fato de estar tá passando o tempo e não estar tá sendo anunciado algum nome relevante que faça o que o Cláudio falou, que tenha uma certa, que imponha, né, essa intimidação só Liderança, Marcos. com a sua liderança, com a sua presença. E jogador de futebol é complicado. Só você tirar um parâmetro, a Chapecoense, que está há 3 anos na Série A, mantendo, né, pelo menos campanhas no sentido de se permanecer, ela conseguiu seduzir no máximo um Kleber Santana que tem esse perfil de orientação aos demais jogadores. Eu fico imaginando o América, que está voltando agora, né, a dificuldade, porque jogador, ele espera para assinar com a gente aos 46 do segundo tempo. O que Isso. me jogador de ponta na Série A, ele vem para o América. É só quando não acha mais outro caminho nenhum para vir. Essa é a realidade. Mesmo a gente sendo apaixonados americanos, o que nos transparece é que o cara às vezes prefere ser um reserva no Flamengo, um coadjuvante, do que chegar com uma proposta na mesa e falar aqui, vem cá salvar a pátria do América. São poucos homens que têm esse brio de vir e assumir a nau, né? Pegar o manche, conduzir o time de jovens, de operários e batalhadores. Verdade. Por isso, ou então tá no fim de carreira, que não tem mais para quem assinar, aí vem mesmo. Mas pegar um jogador de ponta que ainda tem uma fogueira para queimar e que tem ainda condição é muito complicado na nossa conjuntura. Então, assim, e o que está me afligindo é que está passando o tempo, né? Já era para ter assinado isso há uma certa antecedência. Mas, Marinho, oi. o que me assustou muito, foi assim, não contrataram ninguém. Aí eu já ouvi que é a janela do ano. Assim, é a final do Paulista, a gente virou janela do meio do ano internacional. A semana que vem virar outra desculpa. É coisa de América, né? Os Não, caras mas têm que correr atrás, cara. exatamente. O que me dá a impressão é que a gente tem que ver também que o lado do jogador ninguém ouve, né? Ele não fica na mídia. Quantos jogadores estão cozinhando o América, esperando, fazendo aquele famoso cu doce para assinar com a gente só quando não tiver outra opção? Às Ah, é o vezes que mais tem. você tá conversando com um jogador lá em fevereiro para pôr ele no Mineiro e o cara tá cozinhando. O mercado paulista é o alvo de todo clube que está jogando a Série A, vocês sabem disso. Então, eu acho que isso é muito melindroso, é muito complexo essa questão de você conseguir convencer um jogador para falar que, ó, aqui você vai assumir a responsabilidade e chamar o grupo na responsa. Aí você pega um Fernandinho que preferiu ir para o Flamengo, sumiu lá, do que vir e colocar o ataque do América nas costas. Tem essa dificuldade também, além, mas que não exime. Repito, não exime a diretoria de ter que correr atrás. Eu estou colocando outros parâmetros. Eu não estou só focando no fato, porque fica parecendo que a diretoria está omissa, está negligente ou até mesmo devagar demais. O que eu acho que não é somente isso. Tem outros parâmetros. Ô Marinho, nisso aí que você está falando faz total sentido pelo seguinte: a gente percebe alguns clubes, alguns exemplos de jogadores que têm essa característica de botarem o time para frente, fazer o time andar, e o time que às vezes é mediano se transforma em um time muito bom com uma, duas peças desse tipo. O Vasco do ano passado fazia uma das campanhas mais ridículas da sua história. O Nenê chegou. É claro que o Nenê é um jogador que não viria para a América. Não estou falando de contratar o Nenê. Mas o Nenê chegou para o Vasco e mudou completamente aquele time. O Vasco teve no segundo turno uma campanha de time para Libertadores, praticamente. Falou O tudo, Alisson. próprio Kleber Concordo plenamente. Santana, o próprio Kleber Santana no Chapecoense, hoje a gente viu o quanto que o cara domina todas as ações do time. O cara é o líder do time dentro de campo e, mesmo com a idade avançada, consegue ter um domínio técnico naquilo ali. Um cara que eu queria que o América trouxesse e que eu acho que a gente deu bobeira é o Renato Cajá. O Renato Cajá é um cara que já teve uma participação muito boa pela Ponte Preta, de levar a Ponte Preta nas costas até em liderança de Campeonato Brasileiro. Ele acabou de fechar com o Bahia na segunda divisão. Por mais que tenha essa dificuldade que você citou muito bem do jogador querer vir para o América, a gente perder para o Bahia na segunda divisão também, aí é feio. A gente tinha que ter ido atrás de um cara desse. Mas A nossa. Salvador tem O Alisson, carnaval, né? sabe qual que era o meu Sabe qual que era o meu eu não sonho para. sei, o Cláudio, eu não sei se isso procede, mas se não me engano, o Bahia tem mais orçamento mesmo estando na B, tem condição de pagar um salário relativamente maior. Então, jogador também visa dinheiro, vocês sabem disso. Sim. Outro problema. Só dar meu um jogador... breaking news aqui. Acabou de finalizar Botafogo Sport. Os times empataram. Bom resultado. Então, o América oficialmente é o único time que não pontuou ainda. Não que isso queira dizer alguma coisa. O que conta para o campeonato não é a pontuação na segunda, mas sim na 38ª rodada. Continue. Sabe que o jogador que seria perfeito, que é impossível de trazer? O Zé Roberto. Era o cara que a gente precisava no nosso meio de campo. Ele que resolvia metade do problema nosso. Do Palmeiras. É o cara que chama para ele, é o cara rodado, experiente, bom de bola. Mas é o perfil. Era o Ricardinho, que era do Corinthians. É um cara com perfil de liderança, bom de bola, mas que, às vezes, mais liderança do que bom de bola. É o cara que todo mundo quer, porra. É isso que eu tô não, te falando. Não, é o cara que calma o time, bota, organiza, sim, ajuda. Sim, mas é o cara que todo time quer. Esse aí, eu concordo com você, não estou discordando, tá? Só que esses jogadores com essas características é o tipo de jogador que todo time tá atrás. Todos. Mas o problema é que a diretoria tem um pepino nas mãos. E pra mim o grande problema é, às vezes perde algum jogador hoje por causa de oferece 150, o cara quer 200, aí não quer pagar, aí o cara vai pra outro clube e tal, não sei o quê. Eu tô falando de peça importante, tô falando de peça nesse perfil que a gente tá citando aí. Aí quando chegar na 15ª rodada, vai partir pro desespero, e aí vai trazer esse mesmo jogador por 250, 300, e aí com a barca já afundando. Então é o que o Vasco fez ano passado com o Nenê, trouxe um jogador caríssimo num momento em que já não tinha como o cara resolver sozinho mais. Então a diretoria tem que resolver esse pepino. É hora de investir, já chegou na conclusão de que o time não tem o elenco não tem a qualificação técnica suficiente para a Série A, e que o elenco do América hoje, ele é recheado de jogadores medianos. A gente não está falando de um time ruim, não. É um time que acabou de ser campeão mineiro. Uhum. Então, os medianos a gente já tem. E bons medianos, bons coadjuvantes. A gente precisa trazer uns 3, 4 caras aí acostumados a jogar com o São Paulo lá, acostumados a jogar com o Corinthians lá. Uns 3, 4 caras que vão elevar o nível desse grupo. Uhum. O grupo mediano a gente já tem. A gente precisa de qualidade. O que eu tinha falado, a América trouxe muitos jogadores que jogaram, passaram pela Série A, mas não trouxeram jogadores de Série A. É a diferença, é o cara que está acostumado, não vai focar para o Corinthians lá no Itaquera, São Paulo no Morumbi, vai lá na Labamba Mineira, o trem azeda, velho. Labamba Mineira? É Morumbi. É, não, mas isso aí eu acho que a análise do Marinho acho que foi muito feliz, né? De fato, a diretoria está indo atrás, ela tem uma série de dificuldades. O ponto em que eu talvez criticasse mais a diretoria seria na tentativa de trazer alguém do mercado externo, sul-americano. Eu não sei, acho que tinha que garimpar alguma coisa ali, não é possível que não consegue garimpar nada de lá. Mas sul-americano, às vezes, é mais fácil trazer, até por questão cambial, financeira. Exato. É mais fácil trazer um cara de fora. Mas por que não pode arriscar também? A minha reclamação é que eles não estão trazendo ninguém. Não estão buscando ninguém nesse mercado. É igual você falou. A minha reclamação é exatamente essa. Eles deveriam aproveitar isso, né? Enquanto o nosso... Vamos lá, exemplo. Você mesmo queria que trouxesse uma... Vamos lá, mas Malevo é pior que Maranhão? Malevo é pior do que Maranhão? Malevo não é um jogador. Não, eu tô dando exemplo. Não, eu sei que você tá dando exemplo, mas você tá me dando exemplo ruim do cara que eu analisei e não achei que era bom. Mas tudo bem. O Malevo, qual que era o outro? O Malevo e o outro. É o Tanque, teve o Tanque também. Muito bem. Tá, até onde eu sei, nenhum dos dois surgiu como opção através de uma ação ativa do América. Veio um empresário aqui, ofereceu, botou na mesa, não é isso? Eu tô falando de outra coisa, eu tô falando do América prestar atenção nesses jogos que estão acontecendo aí fora, nos campeonatos que estão por aí, ver o jogador e o América ir atrás, não aguardar aparecer um empresário, porque eu tenho uma bela de uma resistência a estrangeiros, brasileiros, seja lá de onde for, incas, venusianos, que batam na porta e falam assim, oi, trouxe um DVD, tô com um craque aqui pra você. Eu começo com o pé atrás. Você viu a desculpa da diretoria, vamos contratar estrangeiro, fala que o problema é língua. Você é América, né? Desculpa, cortou seu áudio, eu não ouvi. Falaram o quê? O América falou até que não traria estrangeiro por questão de idioma, né? Saiu, soltaram nota um tempo atrás. Ah, eu não vi, né? Isso não. Não vi isso não. E se ah, for, isso não, se isso for, não. Bicho, se for, estão de brincadeira, estão de palhaçada. Já veio até japonês treinar aqui? Eles vão falar que o problema é idioma agora? Ah, vá se catar. Vamos lá. Eu queria deixar uma pergunta aí, Henrique. Pergunte. O que é que cada um achou dos estreantes de hoje, né? Hoje a gente teve o Helder, o lateral. Uh-huh. A gente teve o William Barbio, atacante, que estreou por pouco tempo. Uh-huh. E tivemos também o Safadão lá, né? O Vitinho Safadão, Vitinho que acabou Safadão. Entrando também. Uh-huh. O que vocês acharam desse cara? Antes da gente comentar isso, só deixar o Cristiano soltar o áudio lá, pra gente ver a impressão do torcedor chapecoense desse jogo de hoje, sente na voz dele um pouquinho da expectativa que ele tinha, o que ele achou do jogo, e a gente já emenda e começa a falar isso. Tá com o áudio aí, Cristiano? Ponto de bala. Manda bala. Pois é, Cristiano, era o que eu tava falando. O Chapecoense, quando quer, eles trabalham, cara, e tá aí o resultado, uma virada inacreditável em cima do América. Jogou muito bem o América, se postou muito bem, mas a pressão foi grande da Chapecoense no segundo tempo, organizou certo, tá aí o resultado, cara. Um grande abraço. Olha aí, tá vendo? Você vê que há uma diferença, porque a gente critica qualquer erro e porque a gente sabe o potencial que cada um tem ali, qualquer erro pra gente cresce ainda mais. Mas você vê que pra ele o América continuou jogando bem e que o resultado do placar final é algo que foi surpreendente, realmente foi um apagão que aconteceu ali em 2 minutos. Você vê que eles teve uma relação diferente aí. Você ia comentar, Wallace? É, na visão dele, esse resultado da Chapecoense vem da pressão que a Chapecoense fez. É claro que faz todo sentido, a Chapecoense perdendo de 1-0 não ia ficar satisfeita com o resultado, mas a partir daquele momento que o Suelton faz o pênalti, o miolo de zaga se descontrolou completamente. E aí apareceram... O que acontece com... O que tem acontecido com a América e já demonstra nesses dois primeiros jogos é o seguinte: essa tática que funcionou na Série B, de segurar, jogar fechadinho, deixar o adversário propor e o América ia lá, fazia um gol e ganhava de 1-0, funcionava porque o ABC de Natal não tem qualidade técnica para definir jogos, ou tem uma qualidade técnica menor. Então o América poderia jogar de uma forma mais... sem propor tanto jogo e ia cozinhando o galo e de uma forma natural os resultados acabavam acontecendo. Só um parênteses aqui, diferente. Cozinhar o galo é um negócio que a gente faz muito bem. Fizemos bem esse ano. E na Série A vai ser diferente. Na Série A isso não vai funcionar. Por quê? A gente viu o exemplo hoje e a gente viu o exemplo contra o Fluminense também. Time de Série A chega 2, 3, 4 vezes em condição, no mínimo uma para dentro ele vai mandar. Uhum. Os caras não vão sair errando a oportunidade assim. A Chapecoense nos mostrou isso hoje. É outro nível. A gente tem que se preparar para esse outro nível. O América jogando com 30% de posse de bola, a gente não vai ganhar de ninguém. E o 30% de posse de bola é esse ponto que eu quero chegar. Não é só por causa de orientação do técnico. O Givanildo não orienta o América a ter 30%. Com certeza o Givanildo não orienta o América a jogar tão fechado. É por causa de uma deficiência técnica. É um grupo que você joga para Thiago Luiz, você joga para Rafael Bastos, você joga para William Barba, esses caras não conseguem ficar trocando passe de bola por 2, 3 minutos. Qualquer marcação razoavelmente em cima, o adversário recupera a bola. Então, jogando com 30, 40%, os outros times vão ter oportunidade de gol e vão fazer gol. Cristiano, você tá calado há muito tempo? Pois é. O Alisson citou aí os reforços, né? E vou começar aí pelo o Barbio. Inclusive, ele veio da Chapecoense no passado. Teve uma passagem lá. Uhum. Teve uma passagem, não foi bem aproveitado. Lá ele saiu bastante criticado, inclusive. Eu acho que o primeiro tempo dele, ele não apareceu, né? Não sei se por conta de poucas criações do nosso... ali dos nossos meias, as jogadas ali também pela lateral, somente ali pela lateral com o Danilo, uhum. Né, eu acho que assim, que foi pouca o ataque pela direita, inclusive teve um ataque pela direita, eu esqueci o nome do lateral, o... Helder. O Helder, ele fez ele deu uma boa assistência, que a finalização foi por cima do gol de cabeça, né, com o Thiago Luiz, E qual que foi a outra estreia? Foi o... Jogou não, também Vitinho. Hoje o Barro e o Safadão. Vitinho e Safadão. O Safadão foi substituir o 6 por meia dúzia. Eu acho que não acrescentou nada o Barro, a saída do Barro e a entrada do Safadão. Hoje, eu não por culpa dele, né? Que ele chegou a ajudar também na defesa em alguns lances. Muito. Mas o América não criou jogada e eu acho que a estreia, entre os três, a melhor estreia foi do Helder, né? Uma assistência no primeiro tempo e eu acho que ele não comprometeu na zaga. Agora já o Safadão e o Bárbio praticamente não pegaram na bola. Agora o que é brabo, bicho, na hora que o William Bárbio machucou, já era o William Bárbio, né? Que veio com todas as recomendações, assim, sensacionais dos torcedores da Chapecoense, do Vasco, falando que não precisava esperar muita coisa. Aí machuca o William Bárbio, aí a câmera da TV mostrou, estava em aquecimento o Maranhão e o Wesley Safadão. O Vitinho Safadão, nada contra, pode se tornar um grande jogador, mas eu falo mais pela idade e por nunca ter jogado na Série A. E a outra opção era o Maranhão. Aí você vê que é difícil, cara, é complicado, é muito difícil. O resto de opção estava dentro do departamento médico. Sim, as melhores opções estavam no departamento médico. Marinho, o que você achou das estreias? O Henrique, eu gostei do Helder. Você repara que é um cara que bate bem na bola nos cruzamentos. Aham, gostei. O que eu reparei, porque geralmente a gente estava mais acostumado, o cara vai cruzar, manda lá na arquibancada, né? Linha de fundo. Às vezes é muito jogador improvisado ali. Agora você vê que o cara é do ofício, ele faz a marcação dele, chega e joga pelo menos a bola na área. Então, assim, foi a grata satisfação. Deu para notar ali o desconforto dele em relação ao grupo, que ele não está totalmente integrado, né? Mas, de fato, eu gostei também. Sim, e inclusive o desconforto dele com o posicionamento. Teve uma hora que deixaram o cara livre lá, ele abriu os braços para a defesa. Uhum. Então, assim, é um cara que eu acho que vai assumir a titularidade no América tranquilamente. Já assumiu. Agora, o William Barbio, eu não deu tempo ainda de ver a performance, né? Uhum. Porque, teoricamente, a gente, né, ele machucou, não sei se machucou grave, porque se foi igual, você comentou, se foi só uma pancada, o cara sair num momento complicado do jogo, né? Aí é mais difícil ainda. No mínimo, uma trincadinha na costela é o que eu espero dele. Cá pra nós, um sujeito que aceita a alcunha de safadão no nome... Ah, não, é justo. Não. Pelo amor de Deus. Ah, é menino, Marinho. Ah, já pensou o cara anunciando lá na Copa do Mundo de 2020, sei lá quanto, no ataque do Brasil, Safadão. Sensacional. Pelo amor de Deus. Acho que ele é politicamente correto, pra caramba. Ele tinha que pegar... Ele tinha que pegar a primeira etimologia da palavra, estudar o que significa um ser safado, né? Pra depois ele tentar ser safado com o zagueiro adversário, sei lá. Eu agora, ele fez uma cambalhota no Planalto na frente do presidente. Agora, eu quero zoar. Ele fez um negócio que eu faria também. Porque o cara é recém-promovido. Ele sabe que ele foi julgado na fogueira porque não tinha outro. Então, assim, o que eu pensaria? Eu falo, ó, a bola vai custar chegar em mim. Tá lá na defesa, o bicho tá pegando. Os caras não vão mandar muita bola pra mim e falar, ó, menino, resolve essa parada torta aí. Você sabe? O que ele fez? Foi lá voltou pra tentar compor a defesa e ajudar no que for possível. Ele ajudou bastante. Isso eu gostei da personalidade dele nesse sentido, entendeu? Ele fala, já que a bola não vai pra mim lá no ataque, porque o ideal era ele segurar a bola lá na frente, manter a bola lá pra evitar que a bola, né, fique girando na nossa área. Mas ele viu que o negócio tava difícil, tentou voltar com o lateral, fazer o mínimo de ajuda necessário, e por causa disso eu achei que foi válido o esforço dele. E quando teve oportunidade de mostrar suas características de atacante, teve um bom passe, teve velocidade, teve arranque. Eu gostei. Eu acho que entre os que estrearam, se a gente pode botar a do Safadão como estreia mesmo, eu acho que foi a melhor. Gostei do Helder também, mas acho que foi a melhor. O Barbio, eu fico esperando a notícia de que ele trincou com o estreia. Corneta. O Barbio não deu nem pra ver, né? Pra que veio, né? A não ser o turismo, por enquanto. Ah, o Safadinho é que negócio. O cara entrou na roubada, né, cara? Querendo ou não, né? E ele veio bem na base. Eu acho que o moleque da base tem que ter um cuidado pra entrar. O cara tem que ter capacidade também de jogar. Mas vamos ver, também não. Capacidade de jogar ele mostrou, gente. Ele não mostrou. Mostrou. Não, eu não tô falando do Vitinho em si, não. É um jogador da base. Tem que colocar com calma também. Pra não acontecer o que aconteceu com o Sávio, né? Cagaram no Sávio, botaram pra jogar na posição que não era dele. Ele perdeu aquela bota do gol, até hoje tá vibrando na cabeça dele, entendeu? Tem que ter cuidado pra não fazer o que fizeram com o Sávio. Lembrando que o Mateuzinho, ele estreou também com o time perdendo, né? No Campeonato Mineiro e pela Tombense. E a nossa grande. Diamante bruto, né? Que é o Mateuzinho. O engraçado do Mateuzinho veio aquele menino de 12 anos correndo no meio do campo. Tinha que ser engraçado. Nossa, né? Senhora, dá um GH pra esse menino, pelo amor de Deus, gente. Nossa, dá até agonia. Engraçado demais, cara. Mas um moleque de 12 anos correndo. Mas tem que tomar cuidado. E o lateral foi bem. Jogou razoável. Assim, também, primeira partida, você não pode pedir que o cara também acerte cruzamento de linha de fundo. Faça gol olímpico, a turma que jogou estreia hoje, vamos ver mais umas duas partidas para ver se dá liga, né? Ou não, né? Tô bem, deixa eu pegar a participação aqui, que teve um aqui, que mandou eu acho que é um TCC de final de curso. Quero sair o filme. Pois é, eu vou passar o roteiro, a gente vê se aprova a Lei Rouanet e produz o filme. Vamos lá, seu Flávio Drummond tá aqui, ó. Givanildo é um bom treinador, mas não tem perfil de Série A, infelizmente. Na primeira divisão, o treinador não pode armar a equipe apenas se defendendo, principalmente com zagueiros do nível de Alisson, Arthur e Suellen. Além disso, falta uma referência no meio de campo e no ataque, coisa que a gente estava falando agora há pouco. Por fim, é preocupante uma substituição como aquela aos 35 do segundo tempo. Depender de Bruno Sávio definitivamente não dá. Ainda, quarta-feira será um dia determinante para a permanência de Givanildo à frente do time. Sinceramente, já? Ele acha que é. Sinceramente, o empate era para pensar em sua dispensa séria. Resultado mineiro não pode maquiar as deficiências. É preciso pensar grande agora e termos. Bom, agora que temos recursos para isso. Não há justificativa para perdermos o trem da história mais uma vez. Eu não sei se eu concordo 100%, não. Diz aí, Mário. Eu penso o seguinte: ele falou sobre maquiar. Maquiar o quê que ele falou aí? O mineiro maquia um pouco. Mas na verdade, ele fala que a gente não pode maquiar a realidade. Começar a falar de dispensa de Givanildo é uma forma de maquiar a realidade. A gente tem que pegar o trabalho desde o início. O ele Givanildo falou maquiar, não, tá? Só pra subiu. Muito bem. Você falou maquiar aí. Eu falei? Falou. Então, bicho, você vê que o problema do país é realmente a educação. Não falou maquiar aqui, não. Mas o que eu quero falar do Givanildo é o seguinte: a gente tem que ter em mente. Falou, desculpa. Resultado mineiro não pode maquiar essas deficiências. Isso. Assim. O Givanildo subiu a América para a Série A com um elenco que a gente não considerava um elenco suficiente para tal feito, e ele conseguiu. Uhum. Subimos para a Série A, o América teve um desmanche de alguns dos seus principais jogadores, e trouxemos jogadores que boa parte da torcida, boa parte das pessoas avaliaram como jogadores até inferiores aos que estavam no ano passado. E a gente começou o Campeonato Mineiro com um grupo que muitos consideravam um grupo inferior tecnicamente ao grupo passado, que já não era nenhuma Brastemp. E o próprio Givanildo deu entrevista falando: não me entregaram o grupo que me prometeram, o grupo que eu preciso para a Série A. E aí, qual que era o papo? Terminando o Mineiro, esse grupo vai ser fortalecido o suficiente para ser um grupo de Série A. Terminou o Mineiro. E até agora não foi qualificado. Está sendo contratado algumas peças, estão sendo contratadas algumas peças, mas o grupo ainda não foi qualificado para ser um grupo de Série A. Então, neste momento, começar a falar de dispensa do Givanildo é maquiar uma realidade de que um grupo suficiente ainda não foi entregue para ele, para a gente ver se ele é treinador de Série A ou não, se ele vai conseguir colocar um time mantendo posse de bola ou não, se ele vai conseguir colocar um time enfrentando os clubes principais de Série A ou não. Por enquanto, para mim, na escala de culpa, entre aspas, aí, ainda está em primeiro lugar, para mim, quem não montou um grupo qualificado o suficiente para a Série A. Teremos o troféu especial então esse ano? Em breve? Troféu o quê? De excelência? Ah, o troféu de excelência? Olha que vai pintar o troféu de excelência, hein? A gente ainda nem falou o nome do troféu, né? Mas enfim. É surpresa, é pra causar impacto, né? Eu acho que a torcida deveria ser avisada para que tivesse a chance de contribuir com o que ela acha que é merecedor do troféu. Mas sim, tudo bem, vamos causar então. Impacto. Eu não acho que ainda temos esse troféu, não. É, o troféu, para mim, na minha concepção, é para uma situação extraordinária, não comum do dia a dia. Ainda não tivemos essa situação. Tivemos? Não, ainda não. Não, ainda tivemos. Não. Então, vamos lá. Marinho, o que você acha? Já está o Juvanildo com a cordinha no pescoço? Complicado. Na segunda rodada já vai derrubar o mestre Giba? Ah, eu não sei. Eu queria ver esse time mais encorpado com os chamados titulares, né? Uhum. Em condição de escalar, para ver o que ele pode fazer com o que ele tem de melhor no América. Uhum. Entendeu? Porque eu julgar ele por uma derrota, na hora que ele olha pro banco, tem Maranhão e o menino do Júnior lá, ele vai olhar pro lado assim, né? Aqui, o Maranhão não tava indo embora, não? Achei que ele tava indo embora. Pois é, eu não entendi. Mas é falta, né? Eu acho que ele tá lá pela falta de opção. Não sei. Exatamente, eu acho que machucou tanta gente que eles não puderam dispensar. Eu acho que até o próprio Thiago tá jogando no time por causa disso também. É possível. Perdeu tanta gente que os caras não conseguem dispensar, né? Eu também não tô concordando com o Flávio, não. Você já tá querendo dispensar o Givanildo, Locochoco? Não, de forma nenhuma. Apesar eu de. Eu tô querendo desde o brasileiro do ano passado. Mas você maioria... não é parado pra ninguém, correndo. A maioria dos meus colegas aí tá querendo a dispensa. É, no Bravos Americanos, muita gente comenta comigo sobre que o Givanildo não deveria ser mais o técnico. Mas é aquilo que o Marinho falou. Eu queria ver o time com as peças ditas principais, né? Com o time cheio. E com ainda os reforços que irão encorpar o elenco ainda, eu acredito, ainda nesse semestre. Né? Uhum. Apesar de que foi dito uma entrevista que eu escutei na sexta-feira, o Euler dizendo que o camisa 10 mesmo vai ser contratado somente quando abrir a janela internacional no final de julho. Mas e a janela internacional desse ano, Cristiano? Porque só vão jogando pra frente, né? Tem que ver. Pois é. Isso, tem esse detalhe. Eu não sei se é julho desse ano ou do ano que vem. É bom a gente apurar isso aí, porque... Pois é, o América agora deve anunciar aí o novo lateral esquerdo. Eu também não tenho a mínima... eu não desconfio de quem que eles vão contratar, né? Uhum. Espero que não seja o tal do Apodi. Apodi, o nome Apodi. Dele lá. O... Apodi é direito. Apodi é craque, cara. É de craque. Então, Diego Renan, esses caras, esses craques que estão nesses. O meu cachorro chama Apodi, sabia? Pois é. No cruz, então, é. Vocês estão falando no nome do cara? Porque eu achei. Apodi já pode ir pro Apodi. Né? Eu não estou entendendo. Esse já é o nome do cara? É o nome da pessoa. Como Apodi. Diz aí, tá na moda falar, não vai ter golpe, o Giva não vai cair agora. Isso aí. Desculpe, amigos. Desculpe, meus amigos que querem que ele caia, mas ainda não. Deixa o Alisson, vai. Ô Henrique, eu tenho a participação aqui do Brendo. O Brendo, pra quem não sabe, o Brendo é o caçulinha do Decadentes, é isso mesmo? O Brendo? É, o Brendo que tá fazendo a nossa música, ele é o caçulinha do Decadentes. Ah, o caçulista, caçulista naquele sentido de caçulinha do Faustão? Exatamente. Isso. Nossa, a piada foi ruim, você custou nossa, pegar. Nossa, foi horrível, cara. Arruma um saxofonista, o cara é saxofonista. Então ele é o Kennedy, ele o Kennedy. É o Kennedy do Decadentes. O Brendo manda aqui que o Givanildo não é o culpado do resultado, por mais que às vezes ele só pense em se defender. É hora de vir os reforços, mas também o principal reforço tem que vir nas arquibancadas, o torcedor. Concordo. Ô, gente, pelo amor de Deus, o América campeão mineiro, já de ressaca encarando o Bahia dois, três dias depois, e a torcida vaiando os caras lá, os caras não estão conseguindo nem correr. Não dá. Então, ué. Assim, não dá, pô. A gente, vão mirar aí o Santa Cruz, que ficou lá na Série D de dados, tá? Enchendo a Arruda lá. Eles merecem estar na Série A pelo apoio, pela vibração. Agora o América, qualquer coisa é fim do mundo, manda todo mundo embora, derruba o Independência. Que não merece a Série A, torcida do América. Pelo amor de Deus, gente, o América campeão com esse elenco, bater dois rivais com um elenco bilionário, elenco de Libertadores, entendeu? O Givanildo não tá tirando suco, não. Ele tá tirando o quê, Henrique? Você que é mais poético nessas horas. Nossa senhora, eu não sei o que ele tá tirando, não. Você sempre pergunta se preferir. Cuidado com o que vai falar, hein? Bate pronto, mano. Ele está pegando. Não. Ele tá tirando coisa boa. Vocês têm a mente muito poluída, só. Ele tá tirando. Ele olhou pro banco hoje, Henrique. Ele viu o Sergipe, Maranhão, Fortaleza. Que, não sei o que ele viu lá. Ele viu o Safadão. Ele chorou, Marinho. Ele chorou. Ele viu lá o qual que é o outro cantor aí? Que pariu, velho. Ele viu o Teló, o Safadão, Chimbinha no banco do América. Como é que vai virar um jogo assim, gente? O Alencar entregou um caminhão de brita pra ele e falou assim: olha aqui, isso aqui é uva Bordeaux. Eu quero vinho. E ele tá tirando 20 caminhões de brita. É isso que ele tá fazendo. Não chega a ser um Bordeaux francês, mas pelo menos um sangue de boi. Já é alguma coisa, né, gente? Já é milagre. Nós estamos aqui com a participação do Thales Nogueira também. Você viu, Alisson? Vi, mas pode ler aí. Muito bem. Tá dizendo aqui que nem o River Plate ganha em Chapecó. Mas no geral foi bom. Só falta quebrar a perna do Rafael Bastos e pegar emprestado uns atacantes decentes. Ô, bicho, meu Deus, estamos desbalanceando. Não foi problema. Primeiro tempo ele foi bem. No segundo ele não foi mal, gente. Rafael Bastos, eu estou queimando a minha língua aqui para dizer que nunca critiquei. E Rafael Bastos hoje não foi problema. Hoje não. Hoje ele jogou direitinho. Eu não acho que ele tenha sido problema hoje. Sinceramente. Vocês discordam? O Alisson? Hoje não foi o problema que ele sempre é, né? Foi um problema um pouco diferente. Ele bateu o pênalti bem, cara. Ele bateu o pênalti muito bem. Sofreu o pênalti. Pênalti muito bem batido. Realmente foi pênalti. E ele... O que eu não gosto é dele jogar caído ali para a ponta esquerda. Eu queria que o Rafael Bastos fosse um cara para jogar centralizado, organizando. Eu acho que por própria deficiência técnica dele, ele percebeu que ele não estava conseguindo fazer esse papel, ou o Givanildo percebeu caiu isso, e foi a cada dia colocando ele para a ponta. E na ponta, para mim, ele não vai render. Ele tinha que ser, jogando bem ou mal, na falta de um outro 10, ele tinha que jogar como 10. Aham. Mas ele é 16. Não, o problema mais 6, ele é melhor ainda. O problema maior é que quando o cara ele tá naquela função da criação, ele fica muito visado. E quando o bicho tá pegando, é o cara que tem que resolver, entendeu? É. Então mesmo ele tendo uma certa regularidade, muita gente atribui críticas a ele, que é o cara que não tá resolvendo, não tá... chamando o jogo, a responsabilidade total, né? Porque o cara, você foi contratado com a criação, então você vai ter que ter a obrigação de pintar um quadro melhor que Rodin, você vai ter que fazer o pós-álbum lá, Beowulf, se vira na criatividade aí. Tem que vai abrir o Mar Vermelho, o bicho pegando pro América, vira lá aquele jogo de 3-1. Então, assim, não é qualquer um que recebe esse peso e resolve, até pelas limitações dele. Então, assim, eu acho que o pessoal tá esperando. É aquele 10 clássico, né? Aquele cara que pega e resolve. E, na minha concepção, ele é um cara que agrega no grupo, mas não é o que vai resolver. Muito bem. De repente, ele jogar com outro cara bom de bola no meio de campo, os dois, cada um na tabela. De repente, era até bacana também ver. Chegar o jogador que vocês estão falando, né? Aquele, o experiente, né? O Zé Roberto, o Paulo Baier do América. Vamos procurar um Paulo Baier. Paulo Baier não quer sair da aposentadoria, não? Eu aceito, Paulo. Mas ele não aposentou, não. Ele tá jogando na Série D. Eu não tô falando ele, não, pelo amor de Deus. É um cara com perfil dele. O problema é a consequência de sentir saudade do Mancini, cara. A desgreta é essa, cara. Ô, velho, e a maior ironia é que o Paulo Baier, ano passado, tava jogando no Juventude, cara. Ô, Henrique, pra constar aqui, no programa passado a gente teve uma participação do pessoal da Seita Verde aqui, mas não deu tempo de ler. Ah, verdade, tinha que acabar. Um abraço. Então um abraço aí pro pessoal da Seita Verde. Se tiver alguém da Seita Verde também que quiser participar do programa, entre em contato com a gente aí que a gente planeja. Obrigado. É o que eu ia falar. Abraço recebido, porque eu ajudei a fundar a Seita Verde. Mais do que um abraço, a cobrança, né? Então se alguém da torcida quiser participar, igual nós temos aqui o Cristiano da Barra Uni tá fazendo sua participação. A Mari, aliás, eu devia ter dado a informação, não dei. A Mari estava prometida de participar hoje, mas assim como metade do time do América, ela foi vetada pelo departamento médico. Não pôde, acordou mal hoje, tá com a garganta não estava boa, não pôde participar. E quem mais quiser participar, apareçam, né? É só falar com a gente. Aqui é fácil. E a gente abre a porta para qualquer um. Tenha visto o senhor Corneta que está aí. O que eu fiz agora? Exatamente. Eu acho que, bom, nós já estamos estourando aqui uma hora de programa. Vamos para as avaliações de bala e colatina? Vamos. Então vamos lá. Então vamos lá. Vou na ordem que está aparecendo aqui na telinha. Vamos lá, Cristiano, começa a ser o bala do jogo hoje. Cara, o bala do jogo. Eu acho que hoje é o troféu mais assim difícil de votar, tanto pro bala quanto pro Colatina. O Colatina merece vários. E o bala, difícil de escolher hoje um jogador assim na América que me encantou hoje, assim. Eu acho que o João Ricardo fez boas defesas. Eu acho que ele falhou também algum um outro lance, né? Cara, bala hoje da rodada. Eu vou matar uma galera aí hoje do coração aí. Mata. Eu vou votar pelo primeiro tempo do Rafael Bastos. Muito bem, é isso aí. Você tá certo. Eu já tô antecipando meu voto aqui. O meu voto hoje é do Rafael Bastos. Pronto. Marinho. É um troféu meia bala, vamos dizer assim. Ô Henrique, meia bala. Eu tava querendo votar no Givanildo, porque ele olhou pro banco e não saiu, não abandonou na hora, né? Eu acho que é válido. Entendeu? Eu aumentei o volume da televisão. Você tem direito de votar em que você quiser, cara. Você quer votar nele? Eu aumentei o volume da televisão, ele não falou nenhum palavrão. Eu falei assim, que é isso? Que recorde, né? Agora o troféu bala é pra todos nós que nós assistimos esse jogo. Boa! Olha só, isso foi um voto político, hein? Não querendo se comprometer, hein? Você foi um voto em cima do muro. Vamos lá, Corneta. Agora é o bala, né? Bala, cara bom. Eu vou votar no Vitinho, pelo que o Marinho falou. É o moleque que veio, tentou ajudar é porque por mim não votava em ninguém. Uhum. Tem que votar em alguém? Então vai pro Vitinho, pelo que esforçou. Muito bem, e Vitinho que safadão. Que correu atrás, esse mesmo. Ok, Vitinho. O Alisson. Eu seguindo a lógica de que eu nunca vou ter outra chance de votar nele, eu vou votar no Bastos também, porque olha, hoje pelo menos não comprometeu, e o único lance interessante que a gente teve no jogo, que foi o pênalti, ele sofreu e bateu muito bem, então eu vou votar no Bastos. Pronto, Bastos então com 3 votos, Vitinho Safadão com 1, e o último voto para nós, Abnegados Americanos. Cristiano, começa no Colatina aí. Colatina, eu vou votar no meu fã número 1, o Suelito. Nem vou. Acho que ele. Apesar que o Arthur também merecia, acho que não podia ser meia bala pra cada, não? Não, você tem que escolher um. Então, tem que meia bala, não, peraí, meia Colatina. É meia Colatina. Colatina, desculpa. Vai pro meu fã lá, depois vou ter que conversar sério com ele. Vai pro seu fã. Vai pro meu fã, Sueli. Muito bem, seu fã que dá gravatas no meio da área. Ô Cristiano, você toma cuidado com o fã aí, que você viu as notícias de ontem aí, né? Esse negócio de fã tá complicado. Tá perigoso, mas, bicho. Mas eu não hospedo em Belo Horizonte. Mas eu não hospedo muito nesses hotéis, César Bicho, não. Eu hospedo no Ibis pra baixo. Marinho, o Colatina, Marinho. O Henrique, alguém tem que falar com esse Suelliton. Uh-huh. Ele não tá disputando a final de solteiro e casado lá de Pirajá, não, que ele pode pôr a mão em qualquer um. Na... Entendeu? Tem que explicar pra ele que ele tá numa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem mais câmera focada nele do que no Paul McCartney, no show dele. Tá, então, certo. Assim, pra ele julgar, antecipando, evitar o choque, porque na área é pênalti mesmo. Então, assim, dentro das suas limitações, ele conseguiu superar. Então, eu voto no Suelliton. Muito bem. O Suelliton. Seu Corneta? Eu vou votar no Departamento Médico do América, que não tá devolvendo ninguém, só tá levando. Ô, meu querido, você quer médico ou você quer milagreiro? Não sei. Departamento médico. Santo. Não é departamento mágico. Então, a notícia é tripla, né? Que eu perdi um dos 3 pilares que eu tinha pra botar no Colatina, né? Ah. Eu tenho que substituí-lo. E foi o Braia, foi embora. Tem mais 2 opções: Givanildo Ô, Suerto, mas o Sussu hoje tá merecendo, viu? Puta, tá merecendo? Vai ser no Sussu? Sussu, vai ser no Sussu. Putina, então tá. Viu, cara? O Sussu, então, tá com 3 pontos. Eu não passo, o dia que eu passo no Sussu, eu tenho que fugir dele, ele vai bater em mim lá. Isso. Eu não vou querer tirar selfie comigo, não. O Alisson. Bom, eu vou citar outros nomes aqui que poderiam ser merecedores também. Mas você não precisa dar a escalação do time inteiro, não? Mas eu, quando começou o jogo, até a primeira entregada de paçoca do Sussu, eu tava entre Arthur e Danilo. Arthur muito inseguro no jogo de hoje. Muito. Desde que foi improvisado na lateral direita. Aí ele não conseguiu jogar bem de lateral e voltou jogando mal na zaga. Então, atrapalhou nas duas. Ele joga nas duas posições e mal nas duas, né? Mas hoje estava muito atrapalhado, não estava legal. Tá sem agilidade para marcar. Tá querendo bater meio demais, não tá legal. O Danilo, na lateral esquerda, foi o herói do Campeonato Mineiro. Mas para marcar tá difícil. O Chapecoense começou o jogo atacando só caindo pelo lado esquerdo da América. Hoje e nas costas dele, não estava bem. Para marcar como lateral, tá difícil. Ele não estava bem hoje. Sim, mas é o que a gente falou o mineiro todo. O Brian não vai ficar. A gente insistiu com o lateral, que a gente sabia que não ia ficar pro brasileiro. E em vez de trabalhar o próprio Danilo para tentar melhorar tecnicamente o cara pro brasileiro, a gente foi levando o Brian, aí o Brian pulou fora e a gente ficou sem lateral esquerdo nenhum. Mas nós ganhamos um título que a gente estava precisando. É, O Danilo ainda. Eu ainda tenho fé que o Danilo vai se recuperar, mas tá mal na marcação, tá mal. E pra jogar de lateral, Danilo, primeira coisa é marcar, meu amigo. Primeira coisa é marcar bem, depois partir lá pra frente, tentar fazer gol, tentar cruzar a bola. Guerreiro também tá sendo constantemente mal, e hoje também foi mal. Guerreiro na saída de bola não tá legal. E também o poder de marcação do Guerreiro já não é mais, não tem se mostrado o suficiente para o que a gente precisa na Série A. A gente precisa marcar jogadores que sabem driblar bem, que sabem conduzir a bola bem, que tem mais velocidade do que na Série B. E o Guerreiro não está com esse poder de fogo de marcação para encarar isso. O Guerreiro está foda. Mas tá, eu acho que o Guerreiro perdeu não vai ser titular em breve, cara. Eu acho que... Vamos ver. E por último... Não tem como tirar o Tony e voltar, por exemplo? Quem vai tirar o Claudinei? Não vai. Não vai, né? Sim, Claudinei aí... tá carregando um pianão. Exatamente. Vai ter que ser o Guerreiro. Agora, pelo menos o Guerreiro é o justo capitão do elenco. E aí, que assume a bronca? Exato. Ele vai mexer nisso? Vamos botar no João Ricardo lá atrás. Ou o Tony. Tony era uma boa. Vai lá, o Alisson, termina seu voto. Pra finalizar, capitaneando aí esse grupo de colatinas, mas é o meu voto. É no Sussu, né? O Sussu foi. Sussu foi terrível. Sussu. Eu não vou participar desse complô, não vou participar dessa unanimidade. O meu voto vai para o Arthur, porque, porra, gravata na área é foda, mas ele conseguiu um cartão amarelo por reclamação que ele já estava tentando desde o início do jogo, desde o comecinho da partida, ele tá batendo boca com o juiz. Ele tava tentando ser expulso, né? Tava doido pra não jogar quarta-feira. Ô, gente, não quer jogar quarta-feira? Fala com quinta-feira, quarta. Não quer jogar quarta-feira? Fala com o Givanildo, fala o professor. Quebra a costela. Tem feriadão, quero uma folga na quarta. Eu vou viajar lá pra ver minha família. O treinador não vai querer te colocar se você não quer jogar. Aproveita e leva. Sincero. Não tenta arrumar uma expulsão. Não precisa tentar arrumar uma expulsão pra ganhar mais um dia no feriadão, tá? Até porque tem jogo contra o Cruzeiro no sábado também, né? Enfim, então meu voto vai para o Arthur. Eu acho que ele foi... O Suelton, lógico, teve um dos lances que decidiram a partida. Foi culpa exclusivamente dele. Foi um erro absurdo dele. Mas eu vou dar o voto hoje, vai ser do Arthur. Tem mais alguma participação e perguntas? Não, eu tenho perguntas para vocês mesmo, que são... pessoas mais bem informadas que eu. O Tony volta quando? Quem? O Tony. O Tony, pelo que disseram hoje durante a transmissão, demora mais algumas semanas. Eu fiquei sabendo que aconteceu. Na verdade, aquele canal de gozação lá que falou que ia cortar a barba dele, qual é o nome? É o Desimpedidos. É, não, não, não foi o Olé do Brasil. Foi o Olé do Brasil, que veio no jogo após aqui. Após o Olé do Brasil lá cortar as barbas de Tony, Tony, assim como Sansão, perdeu o seu poder. Mas eles não vieram cortar, não? Vieram? E estão aguardando a barba do Tony crescer novamente para botar jogar não, a barba. Gente, não, é claro, esse povo não, não entra no CT, roda. Não. E outra pergunta, o zagueirão lá, esqueci o nome dele, que veio de Fortaleza, ele volta quando? Adalberto. Adalberto. Volta quando? O Adalberto parece que já volta essa semana, não volta não? Eu ouvi falar do Osman, né? Osman, eu sim. Eu achei que o Adalberto quem sabe também. O Osman depois de machucar volta a jogar bola, né? Agora jogou muito, machucou, parou. Machucou, o Adalberto, voltou a jogar de repente. O Adalberto não ouvi nada a respeito da próxima rodada, não. Bom, acho que contra o Vitória, mesmo o Osman, que ao que parece é o mais próximo de voltar, eu não sei se ele consegue voltar já agora, não. E o Borges? Vamos aguardar. O Borges parece que vai demorar mais umas 2 ou 3 semanas. Aí entra 15 minutos. É isso. E aí depois mais 2 ou 3 semanas. É 30 minutos e uma fisgada. Mas se ele entrar 30 minutos para ajeitar uma bola pro Danilo bater, meter um gol decisivo, tá valendo. É, e uma coisa que... aquela ajeitada de peito dele não foi 30 minutos, nem 15 minutos, foi 15 anos, né? É, foi muito tempo. E a galera que tá A galera que tá participando aqui meio pessimista, pode ficar tranquilo, gente. Domingo a gente vai pegar o Cruzeiro. Domingo é a volta das vitórias. Domingo acabou a crise, gente. É sábado. Então sábado aí, menos um dia. É sábado. Sábado a gente volta, a gente vai fazer as pazes com a Vitória. Se é não sábado, quiser, 4 é quarta, horas né? da tarde, exatamente. Mas sábado é mais garantido. É, sábado é garantido. Eu acho que contra a Vitória a gente já consegue uma vitória. Eu acho que a gente consegue... uma sacudida, vamos lá, vamos tentar, né? Nós estamos jogando em casa, essa mística ainda não acabou. Mas tem o jogo sábado também contra o Cruzeiro. Aproveitando então para falar dos próximos decadentes, o jogo quarta é muito tarde, a gente não tem como entrar ao vivo na quarta-feira. Quinta-feira é feriado de Corpus Christi, então nós vamos ver ainda como é que vai ser, como é que nós vamos fazer, mas certamente nós vamos entrar, vamos fazer um programinha na quinta, falar do jogo da vitória sobre o Vitória, né? Um abraço meu amigo Joelísio Júnior, torcedor do Leão. Mas a gente volta quinta-feira. Senhores, deem seus boa noites, suas considerações finais. Cristiano, começar com você. Boa noite, amigos decadentes. Vou mandar um abraço aí pro Luan, amigo meu lá, que mandou as informações do jogo do Chapecoense. Sim, ele é da Barra da Chape? Não, ele não é da Barra, ele é... Torcedor, como a gente diz, é rola cansada. Desculpa falar isso aí. Não, pode falar. Ele tava tomando um negocinho quente lá, vendo o jogo e mandando os comentários. Foi ele não bacana. Tava no campo, não, né? Não, ele tava no campo. Ah, tá. Me mandou algumas fotos. Eu tenho o vídeo do pênalti que ele me mandou aqui, depois eu mando para vocês. Não, não precisa. Não precisa, né? É uma recordação. Eu lembro que foi. Mandar um abraço pra galera da Barra Una que tá escutando aí, principalmente o Caçulinha, que fez a música, ele me mandou isso. Caçulinha. O Caçulinha, o Brendo. Mais Pode conhecido como isso, Vovô Brendo, viu? Vovô Brendo, com esse nome. Vovô Brendo. Agora é Caçulinha. Nossa senhora. Ei, Wallace. E se eu acho que se o América perder de novo e eu for participar, eu tenho que ficar algumas rodadas aí sem. Toma barralão. Não, nós não vamos aguardar uma próxima, não. Você já teve a segunda chance. Ô, Cristiano, quinta-feira arruma piso, viu, Cristiano? Pois é, quinta-feira eu acho que eu vou na missa. Eu não vou participar do Decadentes. É, quinta-feira é Corpus Christi. Eu vou na missa, eu vou levar o nome do Suelto. Vou levar o nome do Suelto, do Bastos e... Beleza, Marinho, seu boa noite. Boa noite a todo mundo aí dos Decadentes, foi um prazer participar com vocês. Falar aí pro pessoal mais pessimista, pô, largar o osso na segunda rodada, pelo amor de Deus, vamos estar confiante aí, porque já tem 19 torcidas torcendo contra a gente, então de torcer contra, de secar, já tem muita gente. E os únicos interessados do América na primeira divisão somos nós. Então vamos junto, vamos... O espírito da Barra Una tem que fazer valer para toda a torcida americana, entendeu? Exato. De torcer sempre e tá com a América, porque somente ele, o América na Série A somente interessa a todos nós americanos, nada mais. Exatamente. Seu Corneta, seu boa noite. Boa noite, coelhada, e não usem drogas. Isso aí. Senhor Alisson. Boa noite, o Marinho falou muito bem aí. Quem pensou que ia ser fácil, errou. Não vai ser fácil, vai ser Nunca uma foi. batalha todo jogo, nunca foi. Pro América as coisas sempre são difíceis. Das coisas que a gente falou aqui, tomara que isso chegue ao ouvido de algum diretor do América, alguém que tem alguma influência na diretoria, porque os ajustes precisam sim ser feitos. Mas fácil não vai ser. Então a torcida não pode abandonar o barco. O time precisa da torcida a partir já do próximo jogo. E a virada já tem que começar nesse próximo. É contra o Vitória. Vamos lá. Registrando aqui a última participação do Flávio Drummond, que ele diz que ele não entendeu. Não sei quem que é ele, vou chutar que é o Alisson. Ou Corneta, que costuma não entender. Givanildo joga na retranca, por isso que ele qualifica que o Givanildo não seria jogador de Série A. De Série A tem que jogar no ataque, mas com inteligência e não com três zagueiros. Eu acho que a gente continua na questão de olha quem estava no banco, olha quem ele tinha para escalar. Não sei se ele podia fazer muito diferente, não. Jogar para Só frente para com o guardar. Maranhão e Não Safadão é dá, difícil. não. Não dá, não. Tá difícil. Bom, mas valeu, valeu, Flávio. Valeu todo mundo que participou. Foi bacana. Quando ganhar, volta também, gente. Vamos participar também, não é só quando perder, não. Ah, como prometido, hoje à noite eu vou dar uma editada rápida nesse áudio, o mais lixo possível, e vou jogar no feed. Fiquem atentos aí aos canais nossos nas redes sociais, facebook.com/decadentesamericamg. twitter.com/decadentesamg, e aí vocês vão poder pegar o feed, pegar o endereço do blog, fiquem atentos, entrem aí, quem não conseguiu pegar, continua gravado no YouTube, não vai ser deletado, a gente vai continuar fazendo o programa ao vivo no YouTube, o programa vai continuar gravado aqui, mas para quem quer baixar o MP3, botar no celular, para poder levar no trânsito, no meio, para ir para o trabalho, no meio do busão, do metrô, ou sei lá o quê, na caminhada matinal, olha que delícia, 1h30 ouvindo nós cinco falando, é a coisa que você mais sonhou na vida, não é? Então, a partir de amanhã o feed está valendo, o programa vai estar aí, aproveitem e feedback sempre, gente. A gente precisa saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, porque afinal de contas, a razão maior desse programa existir é quem está aí ouvindo essas pataquadas nossas. Falou? Beleza, valeu galera, obrigado a todo mundo, obrigado Marinho, volta mais, Cristiano, você está na geladeira. Valeu, Alisson. Valeu, Corneta. Falou, abraço, Boa galera. noite. Boa noite.